No vento ecoa a canção de 18 vozes em união, luz e sombra em conexão. Hoje nasce a e poder na mesma direção. Eles vêm, eles vão como forças da criação. 18 almas, um só coração. Gira o círculo, sente a vibração. Raio poderes, coiba na escuridão. Fonte, terra, fogo, gelo e ar. Deixa unidos, ninguém vai. Da escuridão, rede armada, capura em ação. O nono toca a flauta, som celestial. Luz e laser num ataque surreal. O décimo voa com jato infernal. Bastão girando, impacto total. Oh, destino traçado no céu. Firmes pronto pra esmagar. O décimo sexto entre luz e escuridão. Laser e força em colisão. O décimo sétimo voa com precisão. Arco tensionado mira no coração. O último entra com chutes fatais. Energia roxa, golpes finais. O monstro avança com fúria. Cadeira erguida. Impacto fatal. Mas não! O círculo fecha. União total. 18 forças. Yeah. prontos pra sempre lutar.